Cinderela 810, uma emissora sintonizada com os assuntos da região. Paulinho Viola e Buqueirão, o semeador. Bom dia. Pessoas que já estão aguardando aí a programação de amanhã, porque nós está indo embora. Enquanto eu digo a todos, me desculpe e digo em pé. Cinderela 810, uma emissora sintonizada com os assuntos da região.